Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Os produtos cultivados em hortas urbanas são benéficos para a saúde, quer em termos de alimentação saudável, quer em termos de exercício físico. Os esclarecimentos sobre este assunto são feitos por Sónia Lança, arquiteta paisagista da Câmara do Seixal, que está em estúdio connosco para responder às perguntas da Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. As hortas urbanas, para além de terem um impacto no ambiente, constituem também uma fonte de saúde e de bem-estar. Em que medida é que se concretiza esta ligação entre as hortas urbanas e a saúde? O uso do solo com a agricultura pode ser extremamente positivo, quer para o ambiente, e se estamos a melhorar o ambiente, obviamente vamos melhorar as condições de vida da população. Isto é um fator mais ou menos indireto, mas existem benefícios diretos relacionados com a prática da própria agricultura. Por um lado, é uma atividade física, se quiser podemos chamar quase um ginásio verde. Portanto, a pessoa vai para a horta, os trabalhos na horta têm alguma exigência física, como é óbvio. Por outro lado, a pessoa também controla aquilo que come, ou seja, se nós dermos às pessoas as ferramentas para praticarem uma agricultura biológica, ou pelo menos para terem certos cuidados na aplicação de fitofármacos, as produções, os alimentos que dali podem recolher têm, em termos de segurança alimentar, uma qualidade superior àquilo que é possível encontrar no supermercado, isto de produtos hortofrutícolas, e sabemos que temos produtos biológicos certificados também no supermercado, só que a preços muito maiores. E, portanto, de uma forma mais económica, a pessoa tem acesso a produtos hortofrutícolas com algum garante de segurança alimentar. O Seixal Saudável e a Câmara do Seixal têm vindo a trabalhar este tema há já alguns anos. Qual é a próxima iniciativa prevista neste âmbito? Estamos a organizar, a Câmara Municipal do Seixal, em parceria com a Escola Superior Agrária de Coimbra e com a Escola Nacional de Saúde Pública, o Congresso Internacional de Agricultura Urbana e Sustentabilidade. Este congresso irá decorrer no dia 7 e 8 de abril, deste ano. As inscrições já estão disponibilizadas online e estamos a ter um grande sucesso e uma grande adesão. Portanto, é esse o próximo passo. No fundo, será um espaço de reflexão e debate daquilo que são experiências nacionais e internacionais. Que temas serão abordados e que convidados é que destacaria deste grande evento? Relativamente aos temas, eu vou ter que olhar aqui para as minhas notas, porque são 4 painéis para já, portanto temos 2 dias, 2 painéis em cada um dos dias. O primeiro painel dedicado ao planeamento e políticas públicas. Um segundo painel que será saúde, nutrição e segurança alimentar, portanto isto no dia 7 de abril. Prevemos o início dos trabalhos por volta das 8h30 com a recepção, o início do painel por volta das 9h40 e o encerramento por volta das 17h30. Segue-se um jantar convívio que será oferecido pela Câmara Municipal de Seixal a todos os participantes. No segundo dia, dia 8 de abril, teremos então o painel Integração Social, Participação Cívica e Cidadania e o quarto painel Educação Ambiental, Agricultura Sustentável e Saúde Pública. Agora, relativamente à outra questão que me colocou sobre quais são os convidados que eu destacaria. Eu destaco todos porque cada um em sua área, mas eventualmente para um primeiro painel no Planeamento e Políticas Públicas, 2 dos convidados, um deles é o André Viljoen. Ele publicou em 2005 um livro extremamente interessante, que é uma reflexão sobre como é que as cidades podem produzir alimentos, que é o CPULS. A tradução para português será as cidades alcançar passagens urbanas produtivas contínuas na cidade, aliás. E depois, num outro extremo, portanto isto na área do planeamento, mas num outro extremo, em termos socioeconómicos, um trabalho muito interessante da professora Maria do Socorro Lira Monteiro e Juliana Portela. Elas dedicaram-se, no fundo, à avaliação do que foi uma medida política no Brasil das hortas comunitárias de Teresina. No segundo painel, temos dedicado à saúde, nutrição e segurança alimentar, presenças de psiquiatras, nutricionistas. Destacaria, talvez, Maria Antónia Frasquilho, pela sua abordagem extremamente interessante. Vai falar-nos sobre cuide desta semente, germinar uma melhor saúde mental, os benefícios da agricultura urbana. Me parece um tema pertinente. E vamos ter também a ASAI, as questões que temos a colocar sobre segurança alimentar de produções que são feitas em territórios com alguma carga em termos de infraestruturas, de áreas industrializadas e quais são as principais ameaças a esse nível. Portanto, acho que também é uma presença extremamente importante, porque a agricultura urbana também tem ameaças. Não é só benefícios para a saúde, obviamente, mas existem algumas questões que temos de salvaguardar. Não é incompatível com o território urbano, há que ter alguns cuidados em termos de localização desses espaços. É só isso. E depois, relativamente ao terceiro painel, integração social, participação cívica e cidadania. Todos eles são interessantes. Temos os projetos municipais da Câmara Municipal de Cascais, aliás, que são o resultado de trabalho na Agenda 21 de Cascais, e a Rede Portuguesa de Agricultura Urbana e Periurbana, que está a nascer. Portanto, é constituído por várias instituições, organizações a nível nacional, que, no fundo, vão fazer a ligação entre todos estes projetos. Talvez daqui resultem modelos de gestão de espaços hortícolas nas cidades, talvez daqui resultem políticas efetivas e, portanto, acho que é um trabalho extremamente interessante que também vai ser apresentado neste Congresso. Finalmente, na Educação Ambiental, Agricultura Sustentável e Saúde Pública, temos a Quercus, a Agrobio, qual deles é mais importante, não sei, acho que são todos. Temos o nosso projeto também a ser apresentado, assim como a Câmara Municipal de Coimbra, que desde 2008 tem núcleos hortícolas no terreno. Para quem quiser saber mais informações sobre este congresso, contactos deixaria? Quem quiser informações estão disponíveis na página da Câmara e na página do portal, portanto www.cm-sachal.pt, para a primeira referência que fiz, e www.portal.org. Podem também fazer por e-mail, se quiserem algum esclarecimento mais específico, para urban.arvas@cm-sachal.pt ou por telefone 21 097 6000. Contactos do projeto de Hortas Urbanas do Sachal para quem estiver interessado em participar no Congresso Internacional de Cultura Urbana e Sustentabilidade, que decorre em abril no Sachal. O Sachal Saudável regressa na próxima semana para falar de dança. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.